Busão lotado, cidade do caralho. 7-1 nervoso, me dingando, alguns trocado. Motorista a milhão, o busão tá atrasado. Gordona fedorenta, vem sentar bem do meu lado. Verão, fim de semana, essa praia tá lotada. Cheiro de bronzeador, nessa porra é que mata. Não fica mostrando com sua máquina fotográfica. Na cidade torta, na parte geográfica. No show de verão, é só decepção. Forró, sertanejo e os pagodão. Morar em cidade turística tá acabando com a minha vida. Quando chegar o carnaval, eu vou fazer uma chacina.